Senhor. Só de joelhos eu me encontro e sinto que já estou pronto para receber unção. Senhor, esqueço até o próprio tempo para ficar dentro do templo em tua comunhão. Senhor, Senhor, em ti confio, em teu amor me refugio das mil tribulações carnais. Senhor, porque me é fiel. Senhor, todo meu ser agora encerra anseios de sair da terra e penetrar no céu. Senhor, Senhor, em ti confio, ações carnais. Senhor, meu Deus, vem proteger-me, só o teu olhar consegue ver-me e acrescentar-me tudo.